Como Salvador, o Webjet Juliette Romeu já se encontra pronto para ingresso no pátio 1. Confirmando, a posição é a 01. Posição 03 do pátio 1. Autorizado, até a posição 3. Ciente, prosseguindo para o pátio 1, posição 03. Obrigado. Jet 57 no 7, decola os 20, controle 119.35, bom dia. Confirmando 119.8, controle. Boa noite, até a próxima, boa noite. Olá, muito bom dia, Webjet 57 no 7. Bom dia, Web 57 no 7, contato radar na decolagem, suba para o 340. 40, pode vadar, Elda, presente? Autorizado. Web 5898, chame agora o centro Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 3325251, obrigado, Web. Torre, bom dia, Azul, Alto Serra. Mando Alfa, Juliette Serra. Positivo, só a autorização de reboque do pátio 3 à posição 1 do pátio principal, do Aéreo Cosciente. 1804, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés com ajuste e padrão. Identificou, Bonf 4.000, com ajuste padrão, voo 1804. bom dia. Otan 3201 ainda com a Eco. Então 3201 pronto para corte? Afirmativo, senhor. Consegue do reboque para o PAC 1 no box de número 03. Da pistola 0 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, Aperlu 16. Controle Opere 1, 19-8, aciona 51-56, então 3201. Autorizou, Confins 360. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda Bridge. Intercepta posição 16, chama o controle 19-8 e 51-56, ao transponder do 3201 da Tan. 3201, chame pronto para pushback, senamente. Vou chamar, tá já. Objeto 5717, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. Recife 13325, 1251, boa noite. Bom dia, objeto 5717. Bom dia. Mando é Alfa, Juliette Serra ou Alfiank Serra? Alfiank Serra. Sim, você vai prosseguir para qual parque? Para qual gate do Pátio 1? É, gate 1, pátio principal. Está autorizado até o gate 1. Obrigado. O senhor mandou o M5808-6, pushback 01. Está autorizado, chame para o táxi, o objeto 5808. Bono 804, livre ILS, desça para 12 mil pés, informe estabilizando a final ILS, o ajuste permanece 1-0-3. Ajuste 1-0-3, 2000, informada estabilizada ILS, Bono 804. Salvador, bom dia, eu vou na 715, gente da Foxtrot, descendo para o 140. Bom dia, gol 1715, identifique, chega da Bonf, desça para o 050. Identificou 050 na Bonf, na 715. 5808 da web. 143 POB, autonomia 3 horas, alterando com fim de Spartak. 5808, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Chame pronto, o ajuste 10, 13. Tá, avisou com o Embraer 190 da Azul no chame bocado? Embraer da Azul, aonde? É, não tô avistando agora não, no momento. Sente. Já visualizei que já terminou o reboque. Já. Ah, tá bem. Então, entendi, tá livre, tá? Que na posição, ponto de espera da 10. Web 5808. Torre Alfa, Serra, Top Terminal. Obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Sideral 9970, está reautorizado via para 2000, o ajuste no 03, informe estabilizado na final ILS, número 2 na aproximação. Sideral via 2000, informarei estabilizado, Sideral, Controle Salvador, é o Rio 5973, perdemos contato com o Recife. Rio 5973, identifique, chega da Mari, desça para o nível 060. Terminal adiante, Mari descendo para o 060, 5973. Controle, o Rio 5973, solicita desvia direita para evitar formações. Tem condição de efetuar pela esquerda o desvio, Rio 5973? Não, negativo. Certo, quantas milhas para efetuar o desvio? Por 10 milhas. Continuação zero, pronto. Webjet 5808, Aline Nicola sem parada? Aline agora sem parada. Webjet 5808, Aline Nicola, vento variável, 3 nós. Aline Nicola, L5808. Ação Torre 1186, tem o pouso. 1186, grato, voo 904. Salvador, bom dia, voo 1804. O 1804. Mantenha aproximação e aguarde pistão no zero livre. Guardando no zero livre, voo 1804. Rio 5973, reduza a velocidade para 220 nós. 220 nós, 5973. pro 973, já efetuou o desvio? Afirmativo. Certo, está sua vetoração agora para sequestramento, esquerda para o norte e seu limite ao localizador. Desça para 3 mil pés, ajuste padrão. Ok, sua vetoração, esquerda para o norte, descendo para 3 mil, limitado seu localizador, ajuste padrão. 5973. Sim, tem um contato à vista? Ainda não, vou no 04. Gente, boa noite 04, rebaixo visual. Botará. Salvador, bom dia, sideral 9970, estabilizado. 9970, mantém aproximação, reporte avistou no campo. É o número 2 para ponto. E como número 2 aguardando, sideral. 5808, decola 37, controle 119.8, bom dia. Bom dia, bom trabalho, obrigado. Avistou, voo no 04. Com noite 04, livre pouso, vento 280 graus com 4 nós. Livre pouso, voo no 804. 7, livre exceção 340, contato radar, é de 508. O 5973 para o localizador, direita para o 060, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Direita 060, descendo para 2 mil, informaremos estabilizado. 5973. Noite 04, solo 39, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06 pela direita. Ô, Salvador, 320 na Dacia, pushback, acionamento no gate 7. Autorizado, sim, para o táxi, então 320 no. Vou chamar. Zerinho. Está no sideral 9970. Federal 9970, livre pouso, pista 10, vento 270 graus com 4 nós. Livre pouso 910, federal, avistou a 900. Gente. 18,6, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 5973, estabilizado no localizador. Rio 5973, mantém aproximação, repartiu visual com o campo, último tráfego, avistou a 900 pés. Reporte visual, Rio 5973. Reportaremos visual, 5973. Salvador, bom dia, 1897, informação é. Adeus, 1897, acionei a identificação, chegada a Bonf, desça para 040. 040, 897. Controle web 5808. Na direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, sideral. Treinar a PRO de Togna, pro web 5808, para evitar formação. Confirme a PRO. Dogna. Tenente, aguarde. O gol no 607, identifique chegada Bonfim, desça para o 050. Identificou 050, gol no 607. Certo, tá? O centro autorizou o PROD Dogna para desvio Web 5808. Ok, obrigado, PROD Dogna, PROD Dogna, o Web 5808. Obrigado. Avistou o Rio 5973. Rio 5973, livre pouso, vento calmo. Livre pouso, vento calmo. Vai ser pra você, 804, pode ingressar para a unidade 26. Confirme para a torre. Voo 804, pode ingressar pela unidade para o gate 6. Afirmativo, tem livre ingresso, meia dúzia. Livre ingresso, meia dúzia, voo 804. Voo 715, controle. Para chegar. A torre informa a operação instrumento agora, com um teto de 900 pés estimado, 5 mil de visibilidade e sem chuva. Chuva só na final e na vizinhança do zero não. Grato, obrigado. Web 5808, chama agora Recife, tá em, no centro Recife, na frequência 13325 e alternado 12251. Que campeão, obrigado, bom trabalho aí. Amém. Agora vai passando gate meia dúzia. Afirmativo. Após passagem do gol, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera chame pronto, ajuste no 093, tá 3201. Via Juliette Alfa, vou informar pronto, 3201, tá? Rio 5973, solo aos 44, táxi Alfa, quilo, pátio 3. Rio 5973, solo aos 44, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, 705, chama agora a torre 1186, tem um bom pouso. 186, obrigado. Torre, bom dia. É o gol 1715, uma milha para o Índia Serra. 715, visual com campo. Negativo, ainda dá uma pequena camada aqui. Negativo, último tráfego avistou no meu pés. Mantém aproximação, reporte visual, 715. Tente, agora 715. Visual Gona 7 no 5, 1400. 6 Gona 7 no 5, livre pouso, pistão no 0, vento calmo. Livre pouso no 0, na 7 no 5. Após a passagem do tráfego da Gol no final, a linha mantém no zero. E mantém na 10 após o Gol 320. Gol no 897, livre ILS, desça para 12 mil pés, ajuste na 0 no 3, informe estabilizado. 1003 autorizados ILS, que foi pista 10 no 897.